Boa noite a todos. Boa noite. Eixo Sete Capas. Laroyê. Vamos conversar um pouco. É, vamos dar andamento à segunda parte. Falei bonito, não falei? É pra isso que serve a roupagem. Falei lindo, manso. Agora vamos falar da forma que alguns entendem. O que mais essa casa fez? O que mais nós trouxemos através desses médiums? Foram exortações para a mudança. Não é verdade? É. Entramos agora em um outro nível. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aí atrás está todo mundo ouvindo? Sim. Pois bem. Mais um ano está se passando. Só que agora é o momento de decisão para alguns. Pois entramos na era de regeneração. Não é verdade? Pois bem. Falta alguns dias, somente alguns dias. Isso é misericórdia do Pai, para vocês verem como Ele o ama. Falta só mais alguns dias para vocês mudarem por definitivo, pois não irá mais encarnar aqui espírito com expiação. Será somente prova e regeneração. Então eu acho bom que vocês mudem. Se não vai acontecer isso aí que a música tocou. Ranger de dente. E sofrimento. Acabou. Não tem mais tempo. Vocês têm que mudar. Enviamos os nossos mais uma vez por misericórdia de todos aqui. Mas alguns são ainda teimosos. Não acreditam no que está acontecendo. Ou então estão esperando acontecer fisicamente. Né, Tomé? Mas aí, infelizmente, para você não dá mais. É falado aqui que em 2023 haverá uma mudança aí, uma revolução. Muitas coisas irão acontecer. Muitos desencarnes. Teremos que fazer uma faxina. Teremos que limpar a casa. E só ficarão aqui os que ainda passarão por provas. ainda tiver alguma expiação aqui, não dará mais para você encarnar. Infelizmente. Sabe qual é o pior? A pior destruição da humanidade. Sabe por quê? Que isso aqui ainda não virou regenerado há muito tempo? Por um só motivo. Que as pessoas exercem a lei da separatividade. Você olha o teu irmão e você não vê você ali. A partir do momento que você vê você ali no local do teu irmão, tudo mudará. Tudo mudará. Pois a tua esposa, antes de ser tua esposa, ela é tua irmã. O teu filho, antes de ser teu filho, ele é teu irmão. O teu vizinho, ele é teu irmão. Essa camada negra que se encontra aqui será dissipada. Mas para isso, o joio terá que sair. O joio terá que sair. Não é verdade? Chegou a hora de vocês emanarem amor, mansidão e paz. Pare de emanar ódio, raiva pro teu irmão, pois pra vocês, para alguns, pode ser a última chance. Será que você sabe se é a última ou a penúltima? Pois encarnarão aqui ainda, com misericórdia do Pai, como eu falei, no badalar, no sino da meia-noite, no dia 23. Os espíritos ainda, que ainda podem encarnar aqui ainda, serão só esses. A partir de 2023 não encarna mais. Será que se você morrer agora, você irá encarnar em alguns dias? Pode ser a última chance, então tome cuidado. O que você está emanando para o teu irmão? O pensamento, quando você pensa na maldade, quando você pensa sobre um irmão, quando você emana para ele coisas ruins, você liga um fio com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão sanguíneo, com teu vizinho. Uma mensagem de WhatsApp que vocês mandam, um vídeo, seja que possa abaixar a vibração, isso causa um atraso. Então, se vamos elevar as vibrações. Vocês estão em grupos de WhatsApp que só envia tragédia. Grupos de WhatsApp que só envia desastres, política. Saia deles. Saia deles. Porque quando você abre É como se abrisse um portal. É como se abrisse um portal. Não há mais tempo. O Cristo, ele veio aqui há 2000 anos. Pela misericórdia do Pai, para ajudar. E ele enviou mais um. Não é verdade? Mais um. Sananda enviou o filho dele aqui, o guerreiro. Muitas coisas irão acontecer em 2023, vocês têm que se preparar. É, tem que se preparar. Né, fariseu? Hipócritas. Come um mosquito, quer arrotar um camelo? Vocês terão que nadar muito ainda. Muito. E essa mensagem vai para quem tem que ir. É, fariseu. As portas estão abertas aqui para você vir. Pode vir. Ninguém irá te maltratar, não. Pois aqui os espíritos são de luz e de amor. E fraternidade. O que você mandar irá voltar. Preparem-se, vocês. Que só estão com Jesus nas bocas. Grandes prodígios irão ser feitos. Em 2023, muitas coisas irão acontecer aqui nessa casa. Felizes são vocês que estão encarnados aqui. Nessa época. Vocês não querem ver? Irão ver. Mas tudo será levado em conta. Se acreditar depois que ver, é a mesma coisa de desencarnar e pedir perdão lá embaixo. Não adianta nada! Mais uma vez o recado é dado. Os médiuns se preparem. Pois os espíritos trevosos irão dar sua cartada final, pois eles querem levar o máximo que eles puderem com ele. Cuidado, médiuns. Médiuns de luz. De luz em todas as casas, pois vocês serão muito atacados com mais intensidade, pois eles irão dar a sua última cartada. Fiquem atentos aos pensamentos, aos sentimentos, às atitudes. cuidado. Mantenha sua vibração alta, o máximo que você puder. Pois quando vir a onda, para que você não seja arrastado. Para que você não seja levado. Ouça o que todos aqui dizem. Ouça o que o novo Messias fala. É. Tá preparado pro chicote, amigão? Você tá querendo que eu seja mais atacado, né? Tá querendo que eu apanhe. É, mas o amparo é alto, é forte. É. Esse aqui é o Messias. Queira vocês que ou não, quer acreditar ou não, o problema é de vocês. Ah, uns vão vir aqui e pedir, vai te dar um copo com água, vai dizer pra você transformar em vinho, Messias. É, complicado. É, o véu agora caiu. O véu agora caiu. Não tem mais volta. Que seja a vontade de Deus, vontade do Altíssimo. Não a tua, fariseu. Eu acho que eu já vou. Unam-se. Não julga o teu irmão. Você que é evangélico, não julgue o umbandista, o umbandista não julgue o candomblecista, o espírita não julgue o umbandista. Vamos fundir isso tudo. Fazer uma coisa só, que é isso que Deus quer, é isso que Ele veio fazer. Né, separativista? Deus está em todas as religiões e é o que é mais falado aqui. Eu vim nele como Metatron. Use a roupagem de Exu, será que pode? Será? E eu acho que não pode. Não está escrito isso na Bíblia, no livro do Evangelho. Não tá escrito isso no livro dos espíritos. Isso aí. Tá escrito aonde? Na tua cabeça. Na tua cabeça. Não estamos aqui para agradar o homem. Em si, o Altíssimo. Essa é a minha mensagem. Laroie, meus irmãos.